Este carro aqui praticamente nem tá chovendo, tô vendo que tá chovendo no local aí, gente. Direito 219. Direito 219, graças. Rio 5972, vento 120 graus, 12, nós autorizados a decolar. Iniciando 110, 5972. Corajgol, 1723. Siga via Alfa, Juliette, Portão 7. Tá. Alfa, Juliette, Portão 7, 1723 agora. Tô pronto com os caras da 1-0. 5-0-0-1 autorizado, alinhar e manter 1-0. Ali manter 1-0, 5-0-0-1. Controle Salvador, boa noite, é o passareiro 2224 com a informação Sierra. 32224, boa noite, acione identificação, vem na proa de ITAP e reporta no diário de descida. Identificou, vai para o ITAP, reporta para a descida, o 2224. Sinal 35. 3935 e confere a informação, na marca de mil está chovendo bem forte, tá? É, agora começou a cair aqui também, Vicente, obrigado. Aqui vem embaixo da lá. Felipe Pouso Índia, chuva agora na vertical, 120 graus, 12, né? 4, desça para 3.000 pés, o ajuste no 08. 3.000 pés, 1.018, ciente. Controle, boa noite, Rio 5972, cruza 2.800 pés na subida da Euleda. Rio 5972, contato radar, contato nível 400, vou Euleda. Voando Leda, só para o 400, Rio 5972. Inicia 5001. Torre Azul, 499, quanto será pronto? Autorizado a manter 4959. Ok, autorizado a manter 4959. Aquilo Índia, solo aos 30, autorizado o táxi de retorno até o seu pátio, ao estacionar, frequência livre. Boa noite, 68, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desce para o nível 050. Identificou na Mari, autorizado a descer ao 0018-68. 231, no controle 199, decimal 35. 1935, obrigado. Azul 4959, autorizado a decolar, vento 130 graus, 10 mais. Decora 30 para azul, 4959. A pista no momento. Ah, ok, obrigado. Passa. Controle Salvador, muito bom dia. Boa noite. É o azul 4. Quais são? 5.001 decolado na sua escuta, 1.500 cruzes. 001, contato radar, só para o nível 320, após 2.000, vou ileda. Após 2.000, Leda, boa. Na sua escuta, segue o azul 5.001. utilizado na final com 6224, mandando. 6224, chame a torre em 1895. 1895, obrigado pela gratidão. 4959. Salvador, boa noite, Oxenero 6224, estabilizado. 6224, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pistão 10, pista molhada, precipitação leve no momento. Da queixa, autorizado pouso, 6224. Controle azul, 4959. Azul 4959, contato radar, suba para o nível 1940, saída coral. Subindo para o nível 1940, saída coral, azul 4959. Canal 74, siga via Índia para o ponto de espera com a latura 1895. Ajuste 1018, bom voo. Meu pés, 2018, vai reportar estabilizado final da X-Ray, 2224. Rio 5972, chame o Centro Recife, em 1251. Recife 1251, Rio 5972, uma boa noite. Boa noite. Rio 4959, da presente, voo direto coral. Direto coral, da presente azul, 4959. 1134. Pronto para a cópia, 1134. Autorizado 350 para Maceió, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição cardio. Interceptor e fones Luna 7, sai conforme rota. Controle 119-35, transponda 50 na meia. 50 aprovado para Serra Bravo, Mike Oscar, conforme balanço de voo apresentado, decola da 10, curva esquerda, Fuca, Caju. Aparecelou no 7-1935-50-16. Correto, 1-1-3-4-5 para pushback, acionamento. Bacana. Fala Salvador, azul 2-7-7-4, pronto para o táxi, OB 60, 3 horas e 50, até Aracaju. Azul 2-7-7-4, siga via Índia para o ponto de espera, quando ela atua em 1-1-8-9-9-5, aí hoje 1018, bom voo. Autorizado, ponto de espera Índia, 118-9-5, azul 2-7-7-4, boa noite. Está livre de Rio, 4959. Ok, livre de Rio. Tá do Rio agora, ali, aí, matei pistão zero. Xené 6224, solos 37, direito 121, decimal 1 no sol. Direita 1-2-1-1-1-1-2-3-4. Solos 9973, pushback acionamento. Liberar 9973, autorizado. Pushback. Essa não é chama táxi. Chama táxi. 7, 6, 2, 4, 2, 2. Boa noite, 6, 2, 4, siga via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, 0, 3, 6, 2, 6. Gol 1134, pushback, acionamento, portão 2. Francisco, mano, obrigado, boa. Pushback, acionamento, chama táxi. Portão da tarde. Já decolaram o Rio, 5974, vento 130 graus, 89. Salvador, boa noite, azul 2774, ponto espera pronto. E o 5974, correção, o azul 2774 autorizado, né? Mantendo zero. Ali mantendo zero 2774. Ele está aceitando um pequeno desvio aqui pela esquerda, evitar uma formação, ok? Controle. Excelente desvio, reporte estabilizado, passarelo 2224. Portaria estabilizada na final. Boa noite, 68, reduza para 2209, desça sem restrição para 3.000 pés, o ajuste no 09. 2209, descendo para 3.000 pés com 1018 no ajuste, gol 1868. 9 decimal 35. Chamar 35, Rio Salvador, boa noite. Rio 5974, decolou na sua escuta. Rio 5974, boa noite, contato radar, sua para o nível 320, voa Leda. Ok, 320, boa do Leda aí. Decolagem, vento 140 graus, 89. Autorizado, decolagem azul 2774. Estabilizado. S2 mil pés, autorizado final IRS, reportará estabilizado, gol 1868. Caro táxi, 09973, são 3 a bordo, 3 horas de Jocana agora. Siga em frente, após o Oceanac ingressando no pátio, siga para o ponto de espera. Quando a torre 1895, ajuste meio 18. Bom voo. Ok, vai dar passagem ao Oceanac, 295, ponto de espera, 1018, ajuste, 09973. Quanto ponto abaixo? Fala, galera, 24, autoridade, ponto de espera. Fora o gol. O gol vai iniciar o táxi, após autorizar o ingresso. Passando Duna, estabilizada na final, 2224. Treino 2224, torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 2774. Azul 2774, boa noite, contato radar, sua para o nível 180, saída da EL. 180 da EL, azul 2774. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 6-2-0, a pista indo um pouco molhada, prestação passada. Tá, afirmativo, livre pouso na 1-0, ciente das condições, 2-2-2-4. Azul 2774, sem condições de aturar coral. 0098, acione identificação autorizada a chegada mar e desça para o nível 050. Azul 2774, tem condições de voar coral? Afirma, dá presente, 2774. 4, temos 77 a bordo, 2,37 alternando São Gonçalo do Amarante. 974, está aqui o Tom DG? Tem que sair de uma formação aqui, já está na prodilinha do Juru. Perfeito. Salvador Azul 2774, solicita a proa 240 devido a formações. Está livre do registro, reporte ao término, Azul 2774. Está livre, reportará o Azul para o retorno 2774. Controle Azul 2774, solicita a proa 290 para evitar a formação. Estado 2774. Matei a posse, espera, vamos no 374. Gol 1868, chame a torre em 1895. 295, gol 1868. Torre em Salvador, boa noite. Gol 1868, estabilizado no ILS da FGV. Boa de coral azul 2774. Perfeito. 5974, sendo centro Recife, 12545. 12545, muito obrigado. Gol 1098. 098, prossiga. Pode aprovar a Duna, dá pra ver? Cruzada por hoje, Duna 098, desce para 2000 pés, ajuste no 098. Está livre LS, reporte estabilizado. Para 2000 na prova de Duna, informar estabilizado com 1018, Duna 098. Autorizado pouso, vento 150 graus, 5 nós, pista ainda úmida, solicitação passada. 71868, livre pouso, com a pista úmida. boa noite, Azul 4107. Azul 4107, boa noite, a senhora identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Identificou a chegada Mari, descendo 050, Azul 4107. Solo 50, direita, 121 no decimal 1 no solo. 121, voo no 868 na próxima direita de volta. Autorizado a decolar, Ventura 20 graus, 39. Livre decolagem, cabeça 90, voo rumo 34. 959, 54 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus em 1201. 201 chama o Ilhéus Azul, qual é o seu sinal? Major Sideral 993 clear to line up and wait, runway 10. Decola 5-1, controle 119-35. 119-35, gol 1-1-3-4. Boa noite, gol 1-1-3-4, está decolando o perfil Fuca Caju, passa 2500. Gol 1-1-3-4, contato radar, sua para o nível 350, sai da Fuca. 350, gol 1-1-3-4. Sideral 973, clear for takeoff, wind 100 degrees, 4 knots. Roger, takeoff. TM-62-24, Salvador, Aracaju, Uno 90, nível, via Golf 677, decolada 1-0, primeira curva esquerda, saída Conde, 1-1-9-3-5, controle, 5-0-0-6, correção, 0-2-7-4, transponto, 0-2-7-4. Back to 993 aboard at 54, call 119 at decimal 35. Salvador departure, good evening, Serral 99973, crossing 045. Serral 973, radar contact, climb to flight level 360, fly direct to Lear intersection. Roger, direct Lear intersection, climb to flight level 360, Serral 99973. Salvador, boa noite. 3600, boa noite. Acione identificação, autorizada a chegada à margem, desço para o nível 060. 060, Salvador, Sideral 99973, possible to fly heading much of intersection in coordination with Hissy's center. We stand by Sideral 99973. Roger, stand by one. No 41107, desça para 2010, ajuste no 018, está autorizado a final ILS e repasse estabilizado. Em 2018, autorizado ILS, já está estabilizado, azul 41107. Azul 2774, o controle ideal solicita que após coral, voe na proa de Raíra. Após coral, Raíra, Azul 2774. Ono 098, torre 19895. 3600, voe em posição Duna, desça para 3000 pés, ajuste no 08. Dona, 3 de Alpega, estado 90, 1 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, possivelmente úmido, porque teve uma chuva uns 10 minutos aí, mas o pátio aqui está um pouco molhado ainda, pista úmida. Ok, 0, 0, 9, 0, 0. Serral 9973, clear to fly direct to Modula. Roger, thank you very much. Fly heading Modula intersection. Serral 9973. Dural 9973, contact Recife Center, frequency 125.1. 125.8, confirm. Controle Salvador, muito bom dia, chamei 6212, cruza 800, 0 na Mari, informação 1. 6212, acione identificação, voe natural de Duna, desça para 4000 pés, o ajuste no 08. Duna 4000 pés, 08, 6212, cruza 098, solo ao 00, direito 211, o solo. 1211, direito, vou no 098. Você confia a pista tá úmida mesmo? Afirmativo, tá molhado. Ok. Controle, o 3600. Prossiga. Só pra informar, tá recebendo uma portadora aí. Portão 2. Alfa de 10, portão 2. Individual. Azul 41107, chame a torre em 11895. 105, Arante. Arante. Azul 2774, passando a posição coral, serviço radar terminado, chame Léo em 1201. 201, boa noite. Boa noite. Ventura 00 graus 5 nós, pista molhada, precipitação passada, ele pouso. Sente, ele pouso, azul 4107. Salvador, boa noite, é o CES 3152 aqui em 190, da Agência de Informação Alfa. CES 3152, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desce para o nível 050. Chegada Mari para o 050, 3152. Eu? Prazer, eu. Falou. Azul 6908, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desce para o nível 060 e quando possível reduza para 2509. Autorizada a chegada Mari, desce para 060 e quando possível reduzir 2509. Ele vai seguir tráfego 12 horas, 9 milhas, mesmo rumo, cruzou 185 e descido, Airbus 320, está com 290 de indicado. Tá, obrigado, estamos mantendo na presente 280. O 3600 desce para 2000 pés, o ajuste permanece no 08, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, ajustado no 08, autorizado ILS, reporte estabilizado, 3600. 3152 para sequenciamento, vou direto, Duna. Direto, Duna, até 3152. Tá livre. Livre, obrigado. Azul 4107, solo aos 05, direito 21, nesse 1 a 1 no solo. Direita. 21 no solo, na frente. Bem. Solo, boa noite, azul. 407, não? Azul 4107, segue Alfa, chamei da Juliette. Alfa, chamei da Juliette, azul 4107. Azul 2713, radar contact 271 miles northeast of Salvador, VOA. Fly heading both to intercept our most arrival and report for distance. Fly heading both to both arrival, I'll report for distance. Voo 1098, está parado antes do finger, contando o nosso levalizador, ok? Este é a história, o modo da frequência também, a mesma de paciente, o voo 098. Aguarda. Salve Salvador, bom dia, boa noite, passageiro 2228, com a Alfa. Saiu 2228 para a Vitória da Conquista, Guarda de Papel. Você escolhe. Final 6212, desça para 2000 pés, ajuste no 018, está autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Saiu 2228, copia? Copia 28. Salvador Conquista, 180 autorizado via rota, decolando a 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa segue conforme a rota, 11935 controle, 5024, 5024 transponda. 80 autorizado para Conquista, decolando a 10, da primeira à direita, no perfil da Bora Elefa, conforme rota, aciona 5024, chama controle 1935, passarelo 2228. Correto, senhor, para pushback, acionamento. Camarada, 2228. O 908, você está onde eu disse? Está negativo. Azul 1098, por favor. Siga? Não chegou ninguém aqui, hein? Claro, já tá ciente. Mas eles vão vir? Afirmo. Sei lá. Gente, deve estar reduzido. Mas se eu tomar qualquer proa, ou à esquerda, ou à direita, eu só tenho que consultar o controle. Não, a senhora mandou pra gente, 040. É 050. Ah, certo. A gente tá mantendo 250 no azul, 3150. Valeu. Já tem a 3600. 3600, torre 11895. 11895, tá 3600. 3152, desça para 3000 pés, o ajuste no 098. 3098, Salvador, boa noite, tá 3600, passando Índia Terra, baixar travado. 3600, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 00 graus, 8 nós, última informação de pista ainda, uma olhada, precipitação passada. Seguinte, autorizado pouso, 3600. Azul 6908, curva direita para 050, limite permanece localizador. E autorizado até 4 mil pés, o ajuste no 09. Direita 050, descendo para 4.018, autorizado, limitado pelo lado. Route 713, descent flight level 050. 050. Route 3152, essa para 2000 pés, ajuste 108, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. No 08, descent para 2000, autorizado, reporte estabilizado, até 3152. Azul 6908 para o localizador, curva à direita para o 070, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Direita 070, desce 2000, vai reportar estabilizado, Azul 6908. Estabilizado, INS 5210, chame a torre em 19895. Alfa Juliette 04. Aos 8 nós, última informação de pista molhada, precipitação passada. Gente, ele pousa no 0, sempre está informado de pista molhada. 3152, inicia a redução para aproximação. Já, está repetindo 3152, está avisando o localizador. Sente, então 3152, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, boa noite. Azul 6908, está livre LS, a porta estabilizada no localizador. Portará estabilizado, 6908. Oxenéria 212, solo, Zuno 7, direito, 121, desce 1 no solo. Torre Salvador, é 3152, estabilizado ILS X-Ray. 3152, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0. Autorizado pouso, 9, 0, 0, 3, 1, 5, 2. A pista possivelmente molhada ainda para a situação passada. 7, 3, 1, 5, 2. Está estabilizado o azul 6908. A 908, completa a aproximação, aguarde de transferência. Três para autorizar o chão de táxi. Azul 6908, completa com a torre 1895. 1895, boa noite. Oi? Torre Salvador, boa noite. Azul 6908, estabilizado ele X-Ray. Azul 6908, ciente, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Gente. Romeu, novembro, a cena de identificação autorizada chegada bom sexta para 4 mil pés, ajuste no 018. Chegada bom, 4 mil, ajuste no 018, para Romeu, novembro, Romeu, novembro. A 3152, solo Zuno 9, táxi à direita, chama 121, decimal 1 no solo. 1211, vai levar à direita, 3152. Salvador, boa noite, Altair 3152, livrou a pista. Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, para o 8. Alfa no Ponte Perdão 0, Torre 1, 1895, QNH 1098. Azul 2713, descend 2,000 feet, to H1018, clear, fine, report established on the localizer. 2,000, clear, high, I'll answer, I'll call you. Azul 6908, solo 22, direita, chama 211 no solo. Direita, 211, azul 6908, boa noite. Solo Salvador, boa noite, azul 6908, tá ligando. 908, segue Alfa, Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 908. Autorizado, aliás, de colapso turno 0, vento 1, 0, 0 graus, 1.200 nós. Azul 2713, complete final call tower 118, decimal 95. 118, 95, 27, 3, good night. Northern Tower, good evening, Azul 2713. Azul 2713, clear to land runway 10, wind is 090 degrees, 8 knots. Major land, 713. Oceania 6224, decolagem 26, controle 1, 19, decimal 35. 1935, boa noite, 6224. Salvador, boa noite, Oceania 6224, na perfil da saída Conde. Oceania 6224, contato radar, sua para 190, saída Conde. Avião 90 Conde, 6224. November Romeo November, após Pelô, desce para 2000, ajuste 1018. Ok, após Pelô, desce para 2018.